entre quatro velas, num caixão lacrado. Entre quatro velas, num caixão lacrado. Amordaçado, amarrado, sem o dedo mindinho. O resgate não foi pago e trágico foi o fim. Decapitado, decepado, jogado no porta-malas. O defunto foi abandonado no rio de bosta, no meio da mata. A lágrima cai do rosto e a face é demoníaca. A passeata fúnebre segue veredas da covardia. Não tem cálice, champanhe, nem fogos de artifícios. É só corpos mutilados, humanos enterrados vivos. Cabeças picotadas, pessoas sendo cremadas. Corpos carbonizados, vidas soterradas. Caminhão, ônibus esmaga cabeça de criancinhas. Carreta bate de frente com a van. Lá se foi um monte de vidas. Difícil reconhecer o cadáver no necrotério, deformado em decomposição. A solução é os objetos. Miolos espalhados no asfalto, a multidão em suspense. Os flashes vêm de todos os lados, o rabecão é linha de frente. Matagal no canavial, esqueleto humano encontrado. Só o teste de DNA pra desvendar quem é o finado. Junta as peças do quebra-cabeça, suicídio na linha do trem. Pega os testículos do defunto, anda que os cachorros lembrem. Corpos voam em ar livre por causa do odor. O que pra eles são um banquete, pra nós é um horror. A rota fuzila de 12, pai de família. Mataram o cara errado, deixando filhos e esposa entre quatro velas e um caixão lacrado. Entre quatro velas, num caixão lacrado. Corpos mutilados, humanos decapitados. Entre quatro velas, num caixão lacrado. Cabeças decepadas, corpos carbonizados. Entre quatro velas, num caixão lacrado. Massa cefálica aberta, bala, crânio rachado no machado. Entre quatro velas, num caixão lacrado. Faleceu, botou macacão marrom, terno preto abotoado. Chacina, carnificina, crime doloso e bárbaro. Caixão lacrado, corpo deformado, ato de maldade. Justiceiros policiais, degola, estrangula, extermina. Assassinos, maníacos, destruidores de família. A vítima esperneia, agoniza entre múltiplas falências. Picotados aos pedaços, sem direito de sentença. Crucificado que nem Judas fez com Jesus Cristo. Aqui essa saga ainda existe. Capitões do Matos bem munidos, com arsenal de armas, veículos, coletes à prova de balas. Tanques de guerra, caveirão, caça-niques e matracas. Enterrado vivo, forca na árvore, suicídio, consciência de bobo. Saltar de um prédio de 10 andares, botar álcool no corpo e meter fogo. É incrível, assombroso, mas é a pura realidade. Que a Globo não mostra porque nos escondem a verdade. Entre quatro velas, um caixão lacrado, corpos dilacerados, com a face deformada, cabeça cortada, braços arrancados. Tipo Tiradentes, Aleijadinho e muitos outros, que hoje é visto como um mito, viraram lenda depois de morto. Recrutas fuziladas em guerras rivais de terrorismo. Atentados, homem-bombas, humanos queimados vivos. Cabeças rolam nos presídios, terremotos, a terra, mães e filhos. Enxurrada, alagamento, destrói vários municípios. Monstruosidade explícita, que eu não quero ser a vítima. Entre quatro velas e um caixão lacrado, são atos de masoquistas. Entre quatro velas, num caixão lacrado. Corpos mutilados, humanos decapitados. Entre quatro velas, num caixão lacrado. Cabeças decepadas, corpos carbonizados. Entre quatro velas, num caixão lacrado. Massa cefálica aberta, bala, crânio rachado no machado. Entre quatro velas, num caixão lacrado. Faleceu, botou macacão marrom, terno preto abotoado. Cubiçou, foi picotado, caguetou, foi enforcado. Desacatou, foi triturado, bebeu, não pagou, foi decepado. Molestou, dilacerado, bateu em mulher, decapitado. Se não pagou o resgate, teve o corpo carbonizado. Caixão lacrado, paletó de madeira bem passado. Botou macacão marrom e o terno preto abotoado. Navalha na garganta, sangue jorrando e o corpo agonizando. Tiro de 12 no meio da cara, separa o crânio do tronco. Abate de vida, tem nome de chacina dupla. Pior foi a do Carandiru, aquilo sim foi uma tortura. Família em óbito, velho finado, morto, atropelado. A esposa, velho gambé, que pela Hilux foi arrastado. Estrupador, perde os testículos, o pinto na base do facão. Capado que nem porco, perde o pau e perde a mão. Depois é picotado, jogado no vaso do boi do X. Do que 13 não tem vez. Caixão lacrado será seu fim. Rituais com vida humana, atrocidade. Disputa por petróleo, causa mortandade. Órgãos arrancados, inocentes sequestrados. Hoje eu descobri que o homem não vale o que tá no seu prato. Muitos morrem na castanha, outros com crânio rachado. Já velei muitos amigos, já enterrei muitos chegados. A mãe tá de luto pelo filho em óbito, mais um finado. Na sala do barraco entre quatro velas e um caixão lacrado. Entre quatro velas, num caixão lacrado. Corpos mutilados, humanos decapitados. Entre quatro velas, num caixão lacrado. Cabeças decepadas, corpos carbonizados. Entre quatro velas, num caixão lacrado. Massa cefálica aberta, bala, crânio rachado no machado. Entre quatro velas, num caixão lacrado. Faleceu o outro macacão marrom, terno preto abotoado.